05 para o táxi, tá com circuito boa, do alterna Maceió, 2:39 de autonomia. 52 a bordo, é isso? 58 a bordo, senhor. 158, perdão. Tá livre o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. É, livre direita, chama na ponto de espera para a decolagem. 58, Web 5899 no solo Zuno Uno, livrando à direita, prossiga via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa chamando para Juliette, 5899. Espera da 0805 próximo. No 805, Alim mantém no 0. Alim mantém no 805. No 805, reautorizado. A linha decola, o vento é 130 graus com meia dúzia de nós. Sempre a linha decola, vou no 820. Jet 9733, chame Recife, a frequência 1251, alterne 13325. 257-3325. Perfil 344, 2 é o pé, projetado, chegada a Mares, reposta avisado, 1014. Ô, controle, boa noite, gol no 805. Coro 805, 370, sai da PUCA, vigilância. PUCA 370. Visualizador visual, 896. Boa noite, 96, torre 18-6, meu moço. 18-6, 896, obrigado. Perdão, 3152 da TAM tem. Está autorizado por estacionamento, quem negar no 04, chama para táxi. No 896 baixou e travou, estabilizado, X-Ray down no 0. Boa noite. Tá livre pouso na 10, o altímetro no 0 no 4. O vento é de 1 no 3, 0 graus com meia dúzia de nós. Autorizado pouso na 10. E 14, pouso no 0, bom 896. Salvador, TAM 3226, cópia Natal 370, boa noite. 3226, boa noite, aguarde apenas o pouso da Gol para a cópia, ok? 370, Pucas e para a subida. Pucas e para, aguardando. Dono 805, chame Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, boa noite. TAM 3226, copia? 3226, copia. TAM 3226, autorizado para Nassau, nível 370, pela APRA Zulu 10. Decola da cabeceira 10, curva à esquerda, subida Puka, transição Zipa. O transponder é 5416, o controle em 1935, poder. 3226, autorizado Nassau 370, Puka, Zipa, APRA Zulu 10. Colocar o 10 no 0 para a esquerda, 5426, transforme, 3936. Correto, champaram o acionamento. Tá, 3226. Chamarei por estranho. Gol no 896, seu solo foi os 20, taxi via Alfa e chame antes da taxiway Juliette. Alfa, chama antes da Juliette, 896. O voo no 994, boa noite. Copia 350, é isso? Permitido, copia. Voo no 994, autorizado para Maceió, nível de voo 350, pela Aperwisk 58.

3152. Patrick Alfa 3152. Torre 1862, 5344. 1862, 5344, seja, obrigado. Torre Salvador, 5344, estabilizado, INS. 5344, boa noite. Tá, livre pouso na 10, o Kenegão no 0 no 4, o vento é 1 no 3, 0 graus com 8 nós. Pouso autorizado na pistola no 0, 5, 3, 4, 4, 5, 4. O 1 no 8, 9, 6, tá autorizado o ingresso no parque principal via Juliette para o portão 05. Juliette para 05, 8, 9. Alfa, está 3152, após o Embraer da Trica, ali mantém 1 no 0. Após o Embraer, ali mantém 1 no 0. No 606, 23, ciente da tarde para autorização, Camita Grande, 390. No 896, eu tenho aqui o 370 para João Pessoa, aceita? Aceita. Ok, eu vou aguardar apenas o pouso aqui do trip, após eu pago a cópia completa, ok? Fuca Caju, subida. Ok, não aguardo. Perdão, é o 1606, não é isso? Solicitou Campina Grande para 390, não é isso? Afirmo. Ok, gente, aguarda esse fecho. Aguarda. Saudando o 996, confirmando a posição 5. Então 5, afirmo. Trip 5344 no Solos 28, liberando à direita, prossiga na Alfa e chame antes da Juliette. Alfa chamaremos antes da Juliette. Está 3152, livre decolagem da 10, o vento 1, 30 graus, 8 nós. Fundo 606, copia. Liga na escuta, 606. 606, autorizado Campina Grande, nível 390, pela APA Zulu 10. Decola da 10, curva esquerda, subida Puca, transição Zipa, o transponder é 5424, controle 1935, Cotege. 390, APA Zulu 10, pista 10, curva esquerda, Puca, Zipa, 5424, 1935. Correto, chama para o puxa, acionamento. Chamava no ponto 606. Decolou 29, controle em 1935, boa noite. 1935, boa noite. 5344, livre ingresso via Juliette para o portão 01. Juliette para o 01, 344. Quatro, é 230 o nível que eu tenho aqui, qual o solicitado? 230. Ok, Gol no 714, autorizado para Aracaju, nível 230. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5410 e o controle em 119, decimal 35, Cotege. A 3152, suba para o 330, Seda Puca, vigilância. 330, Seda Puca, possibilidade de coordenar com o Recife Afro direto de Maceió para o 3152? Aguarde. Obrigado. Sete 4062, desça para 5 mil pés na projetada de chegada a Mari. Fiz 152, 10 a 15 graus à esquerda de transformações. Copiado, 3152. 152, chame o centro Recife, a frequência 12545, alterne 12685, autorizado, Maceió. 2545, 2685, vai voar Maceió, 3152. Autorizado o posicionamento, TAM 3226, altímetro no 013, chame para o táxi. Olha, boa noite, 746, desça para 5 mil pés, chegada a mar, 013, ajuste. 013. Azul 4062, 2 mil pés, reporte estabilizado na NS. 2 mil, padrão estabilizado na NS. Rio 9640, tenho 430 aprovado para Guarulhos, copinha? Pronto, seu manda. O Rio 9640, autorizado para Guarulhos, nível de voo 430, a primeira aerovia APA, Zulu 21, após segue conforme o plano apresentado. Decola da 10, com curva direita, subida Arbor, transição Elefa, transponder é o 5405 e o controle em 1935, cotejo. Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo, Arbo. Aqui é autorizado 430, lá para Guarulhos. Eu tenho o 21, o setor da América, o direito, na frente da Arbo, no Alemão. Acionando 5405, controle 1935, fazendo a chave. Foi entrecortada, só confirmando a primeira aerovia, Apple Zulu 21, após conforme o plano, ok? Afirmo, 21, a primeira aerovia, após conforme. Arroba Eneva, 5405-1935. Correto, chame para o acionamento no parte 3, 9640. Chamarei para o acionamento, 9640. Tá bom, Salvador, Santos, 2:30, para cá, são 2:45 aqui no Rio, Fernando Fortaleza, 1238 a bordo. Tá livre o táxi, Fátio 1 no Indy Alpha, chama no ponto espera para a decolagem, que negar no 0 no 3, tá 3226. Indy Alpha vai chamar o ponto espera para lá, tá 3226. Torre Salvador, boa noite, tá 3170, final do X-Ray 610.